conhecer-te foi nascer pela segunda vez na vida. Conhecer-te foi achar uma ilusão quase perdida. Conhecer-te me afastou de uma triste nostalgia e me fez até escrever uma poesia com palavras que eu pensava não saber. Conhecer-te foi sonhar e ver meu sonho realizado. Conhecer-te fez de mim ser um eterno apaixonado. Conhecer-te foi deixar de ser o amor de alguns instantes para ser o mais perfeito dos amantes, o que antes eu jamais cheguei a ser. Conhecer-te, conhecer-te foi fazer do teu amor a minha vida, minha estrada. Conhecer-te, conhecer-te foi achar a minha amiga, minha amante, minha amada. Conhecer-te foi nascer pela segunda vez na vida. Conhecer-te foi achar uma ilusão quase perdida. Conhecer-te me afastou de uma triste nostalgia e me fez até escrever uma poesia com palavras que eu pensava não saber. Conhecer-te foi sonhar e ver meu sonho realizado. Conhecer-te fez de mim ser um eterno apaixonado. Conhecer-te foi deixar de ser o amor de alguns instantes para ser o mais perfeito dos amantes, o que antes eu jamais cheguei a ser. Conhecer-te, conhecer-te foi fazer do teu amor a minha vida, minha estrada. Conhecer-te, conhecer-te foi achar a minha amiga, minha amante, minha amada. Conhecer-te, conhecer-te foi fazer do teu amor a minha vida, minha estrada.